Lá no céu, onde a luz brilha, vejo meu pai, seu olhar sereno. Ele me ensina a viver a vida com amor, com calma, sem veneno. Aproveite cada instante, a vida é um presente. Minha família no coração, nosso amor, a conexão. Minha mãe, com seu sorriso, aquece a alma, traz paz no olhar. As histórias que ela me contou, eu corro fortes, vão me guiar. Aproveite cada instante, a vida é um presente. Minha família no coração, nosso amor, a conexão. Minha mãe, com seu sorriso, aquece a alma, traz paz no olhar. As histórias que ela me contou, ecoam fortes, vão me guiar. Aproveite cada instante, a vida é um presente. Minha família no coração, nosso amor, a conexão. Vovó, com seu jeito sábio, canta em versos a sabedoria. E meu amigo que partiu cedo, dança entre as nuvens em harmonia. Aproveite cada instante, a vida é um presente. Minha família no coração, nosso amor, a conexão. No céu da memória, estamos juntos, com risos e lágrimas, tudo é real. O caráter que deixamos é legado eterno, é amor sem igual. Aproveite cada instante, a vida é um presente. Minha família no coração, nosso amor, a conexão. Meu bem, enquanto há tempo, a cada abraço, a cada momento.